hoje eu saí com outra, pensando em você. Eu já me decidi, mesmo querendo ou não, me livro de você. É difícil compreender, dizer o que estou passando, que odeio a mesma mulher que eu estou amando. Com brigas, xingamentos, discussões que já viraram rotina, será que ainda sou o grande amor da sua vida? Até por falta de carinho que você negou, a gente já brigou. São exatos 25 dias que a gente já nem faz amor. Por telefone não me atende, as coisas denunciam que a gente brigou. E por mensagem o aplicativo revela que você visualizou. Hoje eu saí com outra, pensando em você. Resolvi dar mais vida pro meu coração e tentar te esquecer. Hoje eu saí com outra, contra o meu querer. Eu já me decidi, mesmo querendo ou não, me livro de você. E essa é pra acabar com a cachaça no bar. Passando, que odeio a mesma mulher que eu estou amando. Brigas, xingamentos, discussões que já viraram rotina. Será que ainda sou o grande amor da sua vida? Até por falta de carinho que você negou, a gente já brigou. São exatos 25 dias que a gente já nem faz amor. Por telefone não me atende, as coisas denunciam que a gente brigou. E por mensagem o aplicativo revela que você visualizou. Hoje eu saí com a em você. Resolvi dar mais vida pro meu coração e tentar te esquecer. Hoje eu saí com outra, contra o meu querer. Eu já me decidi, mesmo querendo ou não, me livro de você. Hoje eu saí com outra, pensando em você. Resolvi dar mais vida pro meu coração e tenta te esquecer. Hoje eu saí com outra,